Seção 19 de Fábulas de Esopo, volume 2, traduzido por Manuel Mendes da Vidigueira. Esta é uma gravação LibriVox. Todas as gravações LibriVox estão em domínio público. Para mais informações ou para ser um voluntário, por favor visite LibriVox.org. Gravado por Tisha Bordon. O Pastor e o Lobo, de Esopo. Fugia o lobo de um caçador que vinha em seu seguimento, e diante de um pastor se escondeu em umas moutas, rogando-lhe que, se o caçador lhe perguntasse, dissesse era ido. Ficou o pastor de fazer. E chegado o caçador, perguntando pelo lobo, o pastor lhe dizia que era ido, mas a cabeça lhe acenava para onde estava. Não atentou o caçador nos acenos e foi-se. Saiu o lobo e disse-lhe o pastor: Que vai, amigo? Muito me deves. Bom valedor tiveste em mim. Valeu-me a mim minha ventura, respondeu o lobo. E não te entender o caçador, pelo que nada te devo. Antes se bendigo a tua língua, amaldiçoo tua cabeça, que tanto fez por me descobrir. Moralidade. Notam-se nesta fábula os que do mal que urdiram, ainda que não teve efeito, querem tirar agradecimentos. E mostra-se quanto perigo seja quererem os homens e seus trabalhos valer-se de seus inimigos, que quando são muito fiéis e primorosos, cuidam que satisfazem com se mostrarem neutrais. Finde o Pastor e o Lobo.